007. É melhor parar com isso e sair da minha vida antes que isso maltrate a nós dois. Não posso ficar refém de um amor que não é meu. Se você gosta dela, quem sou eu? Deixo ir, mas se ir, não vai se esquecer que só eu te dou um amor bem quente. Mas se ir, não vai se esquecer que o seu coração sempre. Banda 007. É melhor parar com isso e sair da minha vida antes que isso maltrate a nós dois. Não posso ficar refém amor que não é meu. Se você gosta dela, quem sou eu pra pedir pra ficar comigo? Mas se ir, não vai se esquecer que só eu te dou um amor bem quente. Mas se que o seu coração